onde vem esse sentimento louco que foi me tomando aos poucos? De onde vem esse aperto no meu peito? Não me reconheço mais. De onde vem essa angústia? Esse medo de perder você? Esse amor é o meu segredo. Eu tenho tanto medo. Sei que o combinado foi não se apegar. Nada de se apaixonar, nada de ligar, nem de perguntar com quem o outro está. Nada de planos e sonhos, ciúme entre nós dois. A gente só ficou, não há nada depois. Mas o que eu posso fazer se eu me apaixonei por você? Chega de engano, agora vou ser franca por nós dois. Não posso deixar pra contar isso depois. Se eu te quero tanto, faço tantos planos no escuro entre os lençóis pra gente. É tão difícil saber que você não é só meu. Agora você sabe que o meu coração é seu. Que tá um novo trato, nada de ficante. A proposta agora é sermos namorados. Sei que o combinado foi não se apegar, nada de se apaixonar, nada de ligar, nem de perguntar com quem o outro está. Nada de planos e sonhos, ciúme entre nós dois. A gente só ficou, não há nada depois. Mas o que eu posso fazer se eu me apaixonei por você? Chega de engano, agora vou ser franca por nós dois. Não posso deixar pra contar isso depois. Se eu te quero tanto, faço tantos planos no escuro entre os lençóis pra gente. É tão difícil saber que você não é só meu. Agora você sabe que o meu coração é seu. Que tá um novo trato, nada de ficante. A proposta agora é sermos namorados. Namorados.